Zona 3897, passo 4. Zona 3897. Zona 3897, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Visto no zero após decolagem, curva direita. Subida da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5175, controle 120, decimal 8. Firmação, nível 320, autorizado para São Paulo, Guarulhos, representou 10. Decola da 10 com curva direita na DAEL, Leda, Motiva. 5175, transponder, controle 1208, posição aqui é 503897. Gente, chama para o feedback de saneamento, tá? 3897. Muito obrigado. Ah, eu só recebi essa agora, a última que o senhor me chamou. Até então não tinha recebido nenhuma. Gente, eu só inclusive está me recebendo com identidade 3 para 2. Está pronto para decolagem, não, você? Livre decolagem, Whisky, Yankee, Oscar Fox, vento, 080 graus, 039. Livre decolagem, Yankee, Oscar Fox. Ali mantém pista 10-2712. Ali mantém o azul. Oxanair 6201 na posição 4 para puxar. Oxanair 201, autorizado para o feedback de Yankee Oscar Fox decola ao 06, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite. Papapá Yankee Oscar Fox, Arbor Elefa. Papapá Yankee Oscar Fox. Contato radar via saída Arbor, submantenha 380. Saída Arbor, está no 380, Yankee Oscar Fox. 702, livre decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 039. Livre decolagem azul. Azul 27 no 2, decola 07, chame agora o controle no 208, tenha um ótimo voo. Obrigado, bom trabalho. Cinco Salvador Vitória, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 10 no 9. 19 aguarda, 64. 10 não. 2712, ready to contact. Comfort level 170, contact bus. Roger, request template level 130 as final. I'm in maintaining flight level 130. 130, Conde Departure Azul 2712. Vou saber que aguarde mais um pouco. A 201 no táxi autorizado via Taxi India e Taxi Alpha do ponto de espera. No ponto de espera, chame Torre 11895, ajuste de altímetro 1099. Autorizado via India Alpha no ponto de espera, Torre 11895, chame India 201, no ajuste 1099. Então 3297, portão 5, autorizado para o chefe de acionamento, chama o táxi. Chama o táxi da 3297. Salvador, algum ouro no meia-meia, boa tarde, a informação é a... Quebec. Ouro no meia-meia, boa tarde, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019, via chegada Mari. Via Mari até o 050 com 1019, ouro meia-meia. Controle Salvador, boa noite. Sou 1705. Faça o 223, falou com 60, com a Celeste. Fono 705, boa tarde. Desça para o nível de voo 060, ajuste na 099. Via chegada bom. Fala 060, 69, via bom, voo no 705. 0, curva direito. Dael Leda, após Leda direto, Porto Seguro. Controle 120.8, transponda 5406. O voo na 645. 5645, autorizado Vitória 360, obtendo o voo 44, da El Leda direto seguro. Decolando 1-0, curva direita, 208 controle, 5406 transponda. Voo na 645. Correto, portão 2, estamos pronto para o estacionamento. Já está pronto, voo no 645-02. 02, aguarde para pushback no momento. Aguardando, 64. Para o táxi novamente, 6201. Ok, ciente, táxi autorizado à direita até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895. Táxi autorizado, 6201. Papai Yankee Oscar Foxtrot, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, Yankee Oscar Foxtrot. Solo 3897, agora para o táxi, alternando o galeão, 323 de autonomia. POB de 1977. Então 3897, táxi autorizado via pátio, táxi Índia e táxi Alfa do ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1019. Índia, pátio Índia Alfa, ponto de espera 895, obrigado, boa noite, então 3897. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, mantenha-se em condições visuais, descida a critério. Chame o controle Salvador a 40 milhas. Ao controle Salvador a 40 milhas, Papá Juliette, Papá. Solo Chanel 6259. Prossiga, o Chanel 6259. Ok, entramos em contato lá com a empresa e também já entrou em contato com a escola IES. Tem alguma novidade para nós? Afirmo, acabo de receber o plano, confirmando somente a rota que o senhor tem na navegação, por gentileza. Afirmativo, é Upper Zulu 10, Taubaté, no Sul no Alfa, Guarulhos. Está pronto para cópia? Prossiga, senhor. Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. Saída da El Leda Motiva, curva direita após a decolagem, controle no 208, transponder 5423, o Ocean 6259. Estimativo para Guarulhos 360, Pesulo 10, Taubaté, pista 10, curva direita da El Leda Motiva, 208 a bordo, 5423. 5423, portão 9, estima pronto para pushback e acionamento. Afirmativo, vai chamar, obrigado. Tem previsão para o 645? Autorizado para o chiveiro de acionamento, chame táxi. Eu chamo a táxi 645. Boa noite, TAN 3897, ponto espera pronto da 1-0. Linha e mantém, pista 1-0, TAN 3897. Linha e mantém na 1-0, TAN 3897. Voo 1166, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final de procedimento e ele é X-Ray. A pista 1-0, responsabilizado. Autorizado X-Ray, 1-0, 2000 pés, confirmando ajuste para o Voo 1166? 1-0-1-9. 1-0-1-9, autorizado X-Ray, comando estabilizado, Voo 1166. Controle Oceania 6201 no decolado, cumprindo saída da Elma. Oceania 6201 no contato radar, submantenha 360 via saída da Elma. Realizado nível 360 via da Elma, 6201. Livre decolagem, pista 1-0, vento no 70 graus, 03. Descendo 1-0, 7-3-8-9-7. Para o táxi, tem 1-35, 135 a bordo, Galeão 0337. Autorizado via Taxi India e Taxi Alpha até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1895, ajuste de altímetro 1-0-1-9. India Alpha 1895, 1019, 645, obrigado. 3897, na sua escuta da Elma. 3897, contato radar, via saída da EL, submantenha 320. 320, 3897, com possibilidade de proa direta? Somente mantenha o perfil, TAM 3897, informa o tráfego 3 horas, 9.5 milhas, rumo sudoeste, passando 085 para 360 na saída da EL. Vem mantém o perfil, 3897. Voo 9705, sem restrições, desça para 3000 pés. Ajuste 9019. 3000, sem restrições, 19, voo 9705. 645, aproximando de ponte de espera. Voo 1645, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável 039. Alinha e decola 10, 645. confirma a intenção do voo. É Salvador, Salvador, é sobrevoo? É voo local, com sobrevoo. Ok, ciente. Aguarde a cópia, confirme novamente o indicativo da aeronave. É o papá, Romeu, Romeu Golfo. Ok, até o Romeu Golfo, aguarde, não tem o seu plano no meu sistema, eu vou checar com a S. Ok, táxi autorizado via táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera, chefe 2-1895, ajuste de altímetro 0-9-9. 0-9-9-9-5, Hugo 1166, estabilizado LS. Com 1705 sem restrições de altitude, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista 10, reforço estabilizado. Desça para 2000 sem restrições, 2019 reportarei estabilizado no 705. Controle 1645 decola, passa 1500. Com 1645, contato radar, submantenha 360 via saída da EL. 360 via da EL 645. Escuta? Salvador, negócio ali na Cray. Tem mais os aí, prossiga. Ah, na aero está para um voo local para autorização e acionamento. Ok, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 0-9-9. Ótimo, ali mais os aí. Escuta, Cray. 1-1-6-6, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 039. 2, Salvador, gol 1-1-6-6, 1,5 do campo, achado travado, sinal da 10. Livre pouso no 1-6-6. Livre pouso, gol 1-6-6. Confirma como recebe, por gentileza. 5x5. Que graça. Quer que faz? Permanece lá, meu velho, estabilizado? 5 pela direita, tá? Mínimo 6 pela direita. No 33 decimal 25. Vai chamar o centro Recife em 125 decimal 1 na perna 133-25 Oxané 6201. 6259, ponto 0-0-0. Boa noite, o senhor teria condições de agilizar as manobras para decolar assim que autorizado pela torre? Ali mantém aguardando autorização de decolagem, é o Chanel 6259. Controle o Papá, Juliette Papá, 40 milhas fora, impressão mais 12 minutos na sua terminal. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, desça em condições visuais para 3.500 pés, ajuste no 0-9-9 na proa de Paripe. 3.500 pés, ajuste no 0-9-9 na proa de Paripe, Papá Juliette, Papá. 3.600, saída Fó, transição Alefa, curva direita após a decolagem, controle no 20-8, transponder 5-4 no 4. Então, 3, 2, 3. Brasília 360, via Pesulo 17. Decola 2-0 com curva direita, Arbor Elefa. Aciona 5-4-1-4, controle 1-2-0-8, tá? 3, 2, 3. Correto, portão 1, chama a pronta. Chama a pronta, 3, 2, 3. Boa noite, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Oscar Lima XA, pronto pra cópia? Pronto. Salvador, Salvador, 1000 pés. Decola da pista 97, curva direita, ingressa corredor Axé, 1000 pés. Controle.

Delta Lima Max Zero. 2295 Arthur, boa noite. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25645, boa. Para o sol. O gol 1166 antes da terceira Juliette. Gol 1166, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Até o pessoal 09, Alfa e Juliette, 1166. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, para a cópia. Papa Golf. Confirmando, parte da IMA, não é isso? Confirmo. Salvador, Salvador, sobrevoo 510. Decola pista 97, coordenação com a torre 1895. Pro litoral sul para sobrevoo Vasco da Gama. Controle 1208 e acima transpondo 0121, hotel Romeu Golf. Ok, confirmando, mais o local com sobrevoo Vasco da Gama. Decola controle sul, coordenação com a torre. Após controle 0121, transpondo 3 a bordo, mar, hotel Romeu Golf. Na IMA, chame torre 1895, para acionamento e decolagem, o ajuste de altímetro 1019, o Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Romeu Golf, possível. Acionado, pronto para decolagem. Ok, do ciente, fora do solo, vento 140 graus, 3 nais. Tomara fora do solo, hotel Romeu Golf. Está fora do solo, comprou a sua 507. O... onde que ele vai ser, possível? Ah, na área está para o táxi. Sim, já autorizado, chama para ingresso no set. É, chamará para ingresso, autorizado, chamará para ingresso, X-Ray. É o Romeu Golf, avistado já decolado em Rimar, considere os 3-3 da decolagem. E autorizado, cruzamento vai final 1-0, informe próximo farol Itapuã. Autorizado o cruzamento, informará farol Itapuã, hotel Romeu Golf. Controle, autoriza o 1.500 pés na proa de Paris, com a Papá Juliette Papá. Livre o 1.000 pés, Papá Juliette Papá. Livre, Papá Juliette Papá. Tá, pegou o Salvador Azul 2781. Tá pronto para a cópia? Firma, prossiga. Salvador para a Vitória da Conquista, conforme a rota do plano de voo, nível 200. Saída a boa transição LF, primeira curva direita após a decolagem. O controle Salvador frequência 20.8, transponder 5420. Dado 200 para a Vitória da Conquista, 190 curva direita na Arboá, depois elefa, controle 1208, transponder 5420, azul 2781, informa que não tem gradiente para, não consegue cumprir o gradiente até 15 milhas para passar acima dos 110. Ok, seguinte, o azul 2781. Mais uma Juliette, 1705. 1705, ingressa Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette pro 02, 1705. Vira a linha do litoral até o Rio Vermelho, 500 pés visual na escuta permanente. Papá Romeu, até o Romeu Golf, ciente, condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste no 099. Até 500 pés, escuta permanente, até o Romeu Golf. Autorizado a decolar, pista 17, vento 150 graus, 4 nós. Autorizado a decolagem, X-ray. Felipe, visual com capa. Papá Romeu, papá Juliette, papá, sim. Descendo para o nome 500 pés em condições visuais, aguarda transferência para todos. Aguardando transferência do papá Juliette, papá. Decolagem aos 39, chama o controle 120, decima 8, não acho que é assim. 208, é que aí. Patangosta, Lima X-Ray, contato radar, saída da El, submantenha 040, aguarde vetoração para final do procedimento e LS X-Ray da pista 10. Tente para 040 na saída da El, aguardando vetoração X-Ray. Santana 6259, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 6259, 6259, 1253. Matheus, vamos. Obrigado. Capitão Gosta Lima, X-Ray, vetoração para a final do procedimento ILS X-Ray da pista 190. Curva direita, proa 280, inicialmente mantém essa proa por 13 milhas. Vetoração proa 280, inicialmente por 13 milhas, Oscar Lima X-Ray. Boa. Papá Juliette Papá na proa da rotatória, visual com 17. Papá Juliette Papá para ingresso no circuito, chame o torre 118, desse só nosso. Camarada Torre 1895, Papá Juliette Papá. Torre, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, visual 107. Papá Juliette Papá, ciente, está autorizado o pouso, pista 107, vento no 60 graus, 5 lá. Pouso 107, o Papá Juliette Papá. Descido, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, desça para 2.000 pés, ajuste 1.09. 2.000, 1.09 X-Ray. Juliette Papá, final da 1.07, baixado travado. Oscar Lima X-Ray, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, fazendo sobrevoo no Rio Vermelho, a 500 pés, o Romeu 44, não irá interferir na sua aproximação. Cliente X-Ray. Maxway, curva direita, proa 325, limitado pela radial 280 do VOS Salvador. Direita, proa 325, limitado pela radial 120 de Salvador, Oscar Lima X-Ray. 280 de Salvador, X-Ray. Para o táxi com 63 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador, o Azul 2781. Azul 2781, autorizado táxi via pátio 3, pátio principal, táxi Índia e táxi Alfa até o ponto espera. Ponto espera, chame torre 1895, o ajuste de altímetro 1099, o Azul 2781. Paulo, boa noite, só 3197, sempre situação Romeu, solicita autorização. Pelo localizador. Direita, 04. Não foi autorizado Juliette, pátio principal, após Índia, confirme, é Bravo, Charlie? Agora a MAN, para a jogada MAN, ajuste 29, guarda 108, passará para a descida. Alfa, que é o ponto de espera, no ponto de espera de 895, azul, 2781. Solução 3197. Pantera estabilizado no localizador, Oscar Lima, entra aí. Para o São Salvador? Stan 3197, com essa informação, Romeu. Aguarde a cópia ou ajuste o altímetro 1099. 1099, tá. Utilizado um localizador Oscar Lima X-Ray. Patango Oscar Lima X-Ray, irá ser pouso final ou irá fazer mais algum procedimento? Um toque arremetida na 10 e pouso final na 17. É uma transferência. X-Ray. Patango Oscar Lima X-Ray, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 1118-95. Agora para a Torre 118-95, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, autorizado para o toque arremetida na 10, vento 160, grau 59. Autorizado o toque arremetida, Oscar Lima X-Ray. É, confirmando, é, cancele a autorização, que continua a aproximação com a autorização. Da aproximação, aguardando a autorização, Oscar Lima X-Ray. Torre Salvador, o azul, 2781, na Alfa. Azul 2781, autorizado, ingresso e decolagem, vento 160, grau 59, tem condição de apressar as manobras? Agilizando 2781, vai prosseguir via Charlie. Afirma, autorizado, zero e decolar. Zero e decolar, 2781. Região 08, desça para o nível de voo 050, ajuste 10019. Ajuste para 050, estado 59, Região 08. Autorizado toque arremetido, agora Ventura 60, grau 59. Autorizado toque arremetido, Oscar Lima X-Ray. Azul 271, decolou 48, controle 208. 082, 781. Então, 3283, se tiver estacionamento, posição 1. Autorizado, se tiver estacionamento, chame táxi. Boa tarde, 3283. Então, 3197, ponto para a cota. Possível. Salvador Galeão, 360, via rota do plano de voo, decola pista 190, curva direita, saída da El, Lida, pós Lida, direto Irume. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5426, com 3197. Autorizado, Galeão 360, pode decolar de curva direita, pista 10 da Euleda, Irume. 1208, controle, transponder 5426, pista 3197. Portal 7, chama a porta. Chamará. Socorro, remeteu o Oscar Limax 3. Afirmo, toca remete e vai direto para final da ano 7? Positivo, final da ano 7. Estou autorizado, então, quando pronto, curva à esquerda para final da ano 7, reporte Limax 3. Ciente, autorizado, curva à esquerda, reportará na do vento da ano 7, X-Ray. É, já estou autorizado direto para final da ano 7, reporte. Ah, positivo, autorizado, final da ano 7, reportará na final X-Ray. Paulo, botão 3197, posição 7 para estacionamento. Utilizado para estacionamento, chama para o táxi 3197. Utilizado para estacionamento 3197. Direção na final da ano 7, baixado, checado, Oscar Lima X-Ray. Tem autorizado o pouso pista no 7, vento no 70 graus, 5 graus de X-Ray. Autorizado o pouso no 7, X-Ray. Dan 3283, 169 a bordo, planilha 3 horas, cena confirmada para táxi. Dan 3283, táxi autorizado via Taxi Índia e Taxi Alfa, até o ponto espera. No ponto espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1099. 1099, Índia Alfa, ponto bloco 2285. Dan 3283. Autorizado é essa, 2781. Elefa 2781. Está no solo, vai paralisar, autorizado o break-track, boa, está ali, break-track. Referência ao solo 55, autorizado retorno, estacionar a frequência livre. Autorizado, uma boa noite, ó, está ali, break-track. We're from 019, from 060, with my arrival, boa noite. Salvador Approach Control, go on 866. We appreciate flight deck to start position. Car arrival number 2 to land, go 1866. See you, Roger. Salvador, muito boa noite, Santa 3283, ponto 0 pronto. Santa 3283, autorizado alinhar e decolar, vento 180 graus, 5 horas. Centro de Belém, decolar no 0, Santa 3283. Confirmando autonomia? Ok, táxi autorizado via pátio Índia Alfa da ponto espera, no ponto espera chame torre 11895, ajuste de altímetro 1099. Romeu até Romeu Golf, confirma o tempo total de voo? É, uma hora de voo, senhorita, está com 30 minutos, está no Iguatemi 500 pés. É 30 minutos de voo. Afirmo. Decola 58, controle 120, decimal 8. 208, até mais. A 3197 autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, 3197. Palmeu meu índio Papa Mike, informa o helicóptero a 500 pés, próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. 500, vai ganhar outro. Tá pronto para cópia? Pronto, cópia. Salvador, para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, pois Leda direto Irume. Curva direita após a decolagem. Controle 120.8. Transponda 5440. O gol 9705. Gol 9705, campeão que está autorizado, nível 360, Galeão, conforme plano de gol. Decola da 10 com curva direita, na Dael, Leda, foi direto Irume. Controle de saída 120.8, transponda 5440. Está correto, portão 2, me pronto para pushback. Assim eu farei, gol 9705, obrigado. Controle é o 3283, passa 055. San 3283, contato radar 5 milhas, sudeste de Salvador. Estou falando em voo 360, via sair da árvore transmissão elétrica. 360, árvore elétrica, San 3283. Via o Brasil 21, nível 360. Curva à direita após a decolagem. Saída Arbor, transição Elefa. Controle 908, transponda 5434, voo 1099. Zero aprovado com 15, Brasil 21, decola no perfil da Arbor Elefa. 120.8 ao controle e o transponder 5434 é o voo 1099. Confirmando 360 nível, curva direita para o decolagem. Afirmativo, 360 no perfil da Arbor Elefa, voo 1099. Autorizado pelo Centro Recife da Presente Voa Direto Conquista. Centro da Presente Direto Conquista, graças, senhor. 2781. Muito boa noite, o controle Salvador, TAM 3197, decolou, está cruzando 1210 na sua escuta. TAM 3197, contato radar na decolagem, curva via saída da EL, para o nível de voo 360. TAM 360, onde tem a curva direita, pode voar da EL direto? Prezado direto Leda. Melhor ainda, Leda, muito obrigado. Botada, Portugal 022, with information Romeo, Airbus 332, please once report at Sigma. Portugal 022, stand by copy, 281019. Slide, 281019, Portugal 022. Guardião 08, chama agora a torre 118, décimo 95. Camarada 895, grato, Guardião 08. Guardião, Guardião, boa noite, Guardião 08, estabilizado no localizador. Sente o Guardião 08, vai pousar no 017. Confirma o que no campo, por gentileza. Está visual com o vento 170 graus, 5 nós. Sim, você pode marcar dois pernas, prosseguiremos visual para 1, 2, 1, 7. Fechamos para o cancelamento então, Guardião 08.